Christmas. Que todos esperavam. A tecnologia Hi-Fi continua sendo uma forte marca do Buffalo. Amados seguidores, sintam-se laçados carinhosamente por todos nós, que fazemos o Búfalo do Marajó, referência em aparelhagem do nosso querido Marajó, do Pará e do Brasil. Alô, Salinas! Vem, e ele vem chegando pra montar no animal. Mãozinha pra cima, pra receber o maestro da galera. Aê, DJ Davidson, mostra como é que se faz aí, garoto. Quem é que tá feliz? Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. A torcida do Paysandu de Salinas faz barulho. A torcida do Clube do Remo de Salinas grita. As fivelas, segure o chapéu, porque o homem é bom, o homem é sensacional. Vem, vem, vem, vem, meu DJ Darlan, o animal. Aê, Darlan, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Quem tá feliz, põe a mãozinha pra cima aí. Obrigado, Salinas. Olha o animal chegando para estremecer o fuxico aí, Davidson! Tudo formalizado! Então é agora que o bicho pega! O show do Búfalo do Marajó! Raô, tchê, tchê, tchê! Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado! Bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Joga a mãozinha pra cima e faz um chifrinho. Faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho. Bota a mãozinha em cima e faz o chifrinho. Dá-lhe a chifrada, dá-lhe a chifrada, dá-lhe a chifrada, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eu queria saber o seguinte, ó. Quem não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima. Chapado hoje faz barulho. Só quem torce pro Bicola joga a mãozinha em cima, em cima, em cima. Quem acha que vai dar Paysandu aí, bota a mãozinha pra cima. E quem acha que vai vencer o Repá é o Remo, bota a mãozinha pra cima. E quem vai ser campeão da Copa Verde, Remo ou Paysandu? Davidson, na verdade eu tô achando que vai ser o Paysandu, cara. Eu vou perguntar pro meu búfalo do Marajó. O Papão vai vencer ou não vai aí? Essa Copa Verde, me responde, meu búfalo. Davidson, rapaz. E aí, Davidson? Bora acordar o animal! Acordando o animal! Acordando o animal! Ele tá estressado! 3, 2, 1, é agora! Joga, joga, joga a mãozinha! Bate na palma da mão! E bate, bate, bate, bate, bate! O Fuxico, the show, Little Singer. É na pressão. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente. Vai, vale. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, babou. Tá caixota dela, vai. Olha o solinho, solinho, solinho, solinho. Quem tá solteiro? Ele disse pra mim que ele veio assim, ó. O DJ tá muito louco. Só vocês. O e mandou. O quê? Vai te empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Bora mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Essa aqui, ó. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. O quê? Até eu recordar que mais um dia se passou. E a solidão. Quem souber, pode cantar, mano. Sonhos com você. Isso faz doer. Não imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. E aí? Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você. Só quem é sincero, coloca a mãozinha pra cima. Nosso amor. E quem sabe canta aí, mano. Você. E o quê? Que mais? Que mais? Canta! Tá lindo, tá bonito! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima! Bora na pressão, na pressão, maestro! Galan, Josias, Rafael! Você quer, Darlan? Eu quero aquela engatilhada perfeita pra galera do Fuxico! Coloca a mãozinha pra cima e dá a engatilhada! Joga a mãozinha pra cima, quem é sincero! Quem não tem hora pra chegar em casa! Dá-lhe a engatilhada! Sidney da 7, dia 17, agora é coxinha mil grau. Esse é muito velha guarda, meu irmão, tu é doido, é? E a nossa que me mete broca, o Cafu, o Júnior, o Anderson, o Jobson, que cabala. Carigua, que chupa a negra. Te ligo. É muita pressão nesse animal. Vem periquita. pirica, baby, piriqui. Olha o meu parceiro, rapaz. Nosso grande parceiro pelado, sobrinho do passarinho, o Oséias. Obrigado pelo carinho, viu, meu parceiro pelado. Valeu por estar aqui com a gente. Receba um abraço do DJ Darlan e pelado. Bora, Juninho e Amada. Ele gosta de fronteiras, viu, Darlan. Tá aqui no ladinho de companhia do nosso parceiro Sapulha também. O nosso amigo Tiaguinho, né? Romarinho, meu irmão. Alô, Romarinho, hi-fi. A evolução. Sério, Lucas, já joga bonito também. Tá por ali, Romero Fronteiras. E o meu parceiro Kaique tá no apoio. Aí, Kaique. Aqui. Valeu. Bora botando pra cima. Põe o mãozinho pra cima e grita. Assim com o lacinho na mão, gira o lacinho, gira o lacinho, gira, gira, gira esse lacinho, gira minha luz, gira, gira minha luz, gira, gira. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo, e no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Bora, meu Dudu Igor! Girando as mãos pra cima, vai girando, girando. E o nosso advogado, o Vito também tá ali no lado, ele roda. Rock! Pra cima, mãozinha pra cima, só quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota as duas mãozinhas pra cima, as duas mãozinhas pra cima, faz um chifrinho, quem já botou um chifre na vida, faz um chifrinho, quem já levou um chifre também, faz um chifrinho, e toma chifrão, meu! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, joga a mãozinha, dá-lhe a chifrada! E assim... Joga você pra cima, joga você pra cima. Dá-lhe uma chifrada, dá-lhe uma chifrada. Gira o lacinho, gira, gira o lacinho. Se tiver algum flamenguista, dá um grito. Para a tremidinha, Davidson. Agora é de deitada que elas gostam. Alô, meu amigo Toninho. Que elas ficam... Toninho do Sal. Tá aqui com a gente, mandando bem. Obrigado, Toninho, você e toda a galera de Salinas. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu carro. Dale, punhão! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha o Cuiarana, meu irmão! E no comando tá o Gordo Charles, e lado 1 no Evolução e o Isaac. Obrigado, viu, Charles? Obrigado, Isaac, mano! Em ação, vai! Bagala variedade também aqui no ladinho. Alô, meu parceiro Zeca da Joia. Ele e o meu grande parceiro Pedro Lopes. Obrigado, viu? Júlio Pedro pela sua presença. Satisfação muito grande sempre em recebê-lo aqui. Hoje ele trouxe uma figura ilustre, viu? O John Glover Van Damme. É no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Bora, bora, bora, bora, bora. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Gisele, Geis e o Joel. Tá na humildade, ele esse trio gente de no chapéu. Sente o cheiro. A evolução. Alô, Melri. Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa. Te segura aí, Sabulha. Hoje eu tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Tá no guitarra, ninguém é seu parceiro, Sabulha. Júnior e a Bada foi convidado. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curtindo. Tem que me pegar fundo, Guerrado Barreiro. Vai no bar, vem a nossa raiz. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull. O animal. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco, então é 24. Bora, bora, bora, bora. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Pesca, bora, batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Que a periquita. Pra frente, pra fora. O animal vai te pegar. Chama um abraço com muito carinho. Toda a galera da Pratinha, bicho. Tá aqui do ladinho do Búfalo. Um abraço pra galera, valeu. Não vai começar. Olha o City Boy também da Lã aqui com a gente, garoto. Obrigado com tudo carinho, meu parceiro DJ Bruninho. É o maestro do sal, meu irmão. Tá aqui com a gente. Homem que comanda as paradas. Parabéns, Bruninho. Ela é novinha, ela não é coroa. É o verdadeiro maestro do sal. Grande abraço pra você. Valeu, meu maestro. Maestro. E não solta um brinquedo, nossa mão. O Alan e o Ivan deles. Estão desde hoje juntinhos com a gente. Os pilotos de fuga aqui do sal, valeu. DJ Marcos Cauê, DJ China Insuperável. Esse nome é uma marca. E a lupção vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso rock vai. E aí? Vai, vó, pega ela. Olha o meu grande parceiro, bem forte do Badala Variedade. Já aqui do ladinho também. Valeu. Esse cabelo vai voar que não é mais só. Daqui a pouquinho é mosqueiro. E a gente vai pra cima! Olha o meu parceiro Breninho também ali do outro lado, meu irmão! Alô, Breno! É o irmão do Bruninho! Fala, corintiano! Lembro de nós dois sentados na calçada. O John, fora a galera lá de Brasília, o nosso pedido também fazendo presença. Aqui. Um abraço do Miguel e da Lua do Animal. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. A Beautiful. Dali Pedro Lopes. A Beautiful. Olha o Minizão, tá por aqui também. Juninho e Amada, o grande parceiro Sapuia também, toda a rapaziada aí. Tantos sorrisos por aí, você quer. Só quem sabe canta, mano. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Obrigado a toda a galera de Salinas, que hoje veio Chico Pai, o nosso animal. Ela diz que me ama, mas sei que não. Toninho, tem que ver nós, bem, mas valeu. Não, porque eu sei. Aí, se me não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é. Bora, meu parceiro, Sabulha! Já aqui a bota do nosso Bubalão do Marajó. Um grande abraço pra você. Logo mais vai estar em Mosqueiro com a gente, meu irmão. Por isso que Jonathan também do Costa. Parar de brincar. Pressão! E procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. Se me deixa em paz. Não! Não. Nós vamos ficar por aqui. O Búfalo do Marajó. A nossa estará cheia. Alô, meu dovidão do rock! Não, nós vamos ficar os manos, por aqui. Júnior, o Marcelinho do Alves também daí com a gente, o Ivo. A galera do Jaderlândia. Novinhas no ninho do ar. Escuta aí, alô, Mel! Toma bicoda, toma bicoda, toma, toma, toma, toma, toma bicoda, toma bicoda, toma, toma, toma, toma. Alô, Mel! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Pega chifrada, chifrada. Alô, Mariane! Búfalo do Marajó. Engenheiro, ótimo, lá vamos nossos engenheiros, melhor dizendo, Rogério, Renato e o Eduardo. Um abraço, obrigado, viu? Ó, dia 6, tem búfalo lá em Marabá, viu, meus engenheiros? Te segura! Tá todo mundo cercado, maestro! A evolução. O Charles lá de novo que botei o alô, Charles. E o Uno da evolução. Já tô sabendo que tá chegando junto. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Tava no fluxo, a vizinha novinha no grau. Sabe o que ela quer? Chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra. Bota a mãozinha em cima e chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata meu DJ. Show de mixagem. Estourei logo o Xandão, é de medo, tá na mão. E a galera do rock, Arina, mas cabe do nosso lado direito, meu grande parceiro, o advogado Vitor, sempre presente. Fala de praga, com a gente, obrigado, viu, Vitor? Você e toda a nossa GDR. Daniel é quem comanda. Receba aquele abraço aí, roda aí, bem suave, vem com nós curtir o PS. A evolução. Comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete no esquema. Ele dá só na manga, meu irmão. Ele gosta de fronteiras com animal. O Búfalo do Marajó. Jalim, Viane, Jossi, Paula, Belinha. DJ. E aí, Cicela, do Bom Jesus. Isabelense. Na condição. E olha só, gente, já temos CDs ao vivo da festa de hoje, a primeira parte. Ali, no House Mix, com meu amigo Paquinha, o Sazak também. Sazak, você deve pra dar um brilho, como diz o Gilmar. Mais um pouquinho aí. Mete ficha, garoto. Um pouquinho bem suave, vem que nós curtimos o baile, as balete que comanda aqui. Sou linda, menina, sou da balete. O Juninho também já confirmando, Juninho e Amália, confirmando a presença logo mais em Mosqueiro. Com a gente no ladinho, juntinho, do jeito que ele gosta. Lá ele vai derramar Chandon. Dança, dança, dança, escuta o nosso som. Na cabeça, se liga, Sapone, bola, Kaique. Dança, dança, é nossa. E aí, Garcia? Assim? Na onda, avisa as mulheres que é tudo na nossa. Pera aí, Joel. Toma, toma, toma, banho de chão. Chore, Juizão, já já do VT Sal. Sempre, sempre do animal. O animal. Toma banho de Chandon. Te trago no meu quarto e faço teu corpo gritar. Gritar, no prazer te dou um trato como nunca vão te dar. Oi, Pedro Lopes! No sexo do no show, faço você delirar. Você tá onde? Aqui. Aqui. É badala. Bora, Bruninho, vem pra cá, pra cima do búfalo, irmão! Vou te ensinar como é que monta no animal. DJ Bruninho, o maestro de Salinas. Te segura aí, Toninho! Toninho é nós, né? É muito parceiro isso aí, viu, Davan? Chama um abraço pro Pelado, preso! E assim, os nossos brothers aqui do Burrão, obrigado, Pelado! Bota a mãozinha pra cima. Só quem sente vontade de ficar com o ex ou com a ex aí, bota a mãozinha pra cima. Agora quem nunca ficou com a ex vai cantar assim, ó. Daquele jeito. Olha aí. Devagar. Amará. Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora, toda hora, toda hora. Bota a mão pro alto aí. Bora, Curchiba. Tudo lindo. De putaria, mano, eu canto e não brinco. Dá um grito a mulher que não tem saudade do Hermarinho. Então vou te dar um papo, vê se não se explana. Dá um grito a mulher que se garante na. Bora isso, aí, bagulho é louco, eu canto e represento. Dá um grito a mulher que se garante comendo. Que saudade da minha. Eu acho que homem que é sincero de verdade não existe ex. Tanto os homens ou as mulheres. Quem é sincero, coloca a mãozinha pra cima aí. Quem dá valor na namorada e na mulher que tem, dá um grito. Por que, maestro? Diz pra mim, vai. Pra eles cantarem assim pra eles, ó. Ou pro ex. Eu quero que a minha ex vai pra p... Pronto. Sabe por quê? Que eu não quero saber. A minha ex... Sabe cantar aí, minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex o, é nada. Eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que se foda minha ex. Que se foda minha ex. Badala. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai. Bora no funk, no funk, no funk, no funk! Agora bota a mãozinha pra cima, só quem tá tomando uma! Não, faz melhor, bota a latinha pronto, vai! Bota o copo do alto, vamos beber! Nós vamos curtir a vida! O búfalo! Vamos beber! Oi, eu tô cheio de dinheiro! Equipe MB, mete o brother! Trapo, Júnior, Vanderson, Jory, Luque, Cabala, Neve! História essa champanhe! Polo da 5G, ele e a nossa Maria Trica já estão presentes. Aqui. Valeu, Polo, valeu, Trica. bebida, que eu tô com dinheiro. Foi bota o copo pro alto. Foi vamos beber, mas vamos curtir a vida. Vamos beber. Vai, eu tô cheio de dinheiro. Fala, Fabrício Pinheiro. E a primeira dama, ela em shows ao vivo pelo aplicativo, né, Lucas? Só joga bonito. Só quem acha que tá tranquilo, tá favorável, coloca a mãozinha pra cima aí. Tá tudo tranquilo aí, Davidson? Tudo tranquilo, tudo favorável, meu irmão. Tamo no céu. E a alegria contagiando a galera. Tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai, o brinde pro legal, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vem, tá girando o modal, girando o olhar, parado no tempo eu não posso ficar, gira o volante do golpe chapão, alô, poião, antigo jaguar, gira a catraca, de obrigado, viu, maninho, pelo no cabo, de... só presença em sua de girar um taco, mototáxi, carreirinha, aqui, tá na área, é, rapaz, gira a postagem, gira comentário, gira a postagem, gira comentário, olha pra todos os calcado, olha pras vizinhas fofoqueiras que desacreditava de nós. Viva! Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai, o brinde pro Zé Calcá, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai, o brinde pro Zé Calcá. É de Flamengo Lucas Lucro, é Lucas Lucro, só que toca aí a voz. Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brota na fa... Meu grande parceiro Luizinho das Terras. Tropa inteira. Aproveita que a mamadeira. Nicole Miranda, tá curtindo. Mas e mal os cria, pensou besteira. Os amigos que é envolvido, falou, falou. Que é bacanal, acabou que... Joga a buzinha, aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira... Meu grande parceiro, Kaique. E a primeira dama, Kaique. Obrigado, viu, Kaique? Você, essa pulha também. Obrigado, você. Esquia, e a mamãe, o aí com a gente também. Juninho, a mamãe, Lucas, a joga bonito aqui no ladinho também. Vai quando ele passar o pau na ponta do teu grelhinho. Deixa ela pensar que o TH, ele é bobinho. Deixa ela pensar que o DJ é molequinho. Deixa ela pensar que os moleques são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passar o pau na ponta do teu grelhinho. Vai gamar quando ele passar o pau na ponta. Nossa amiga Tainara, de um tucano. Fanáticos aqui do maestro, meu irmão. Bora, Bruninho! Dia de semana é tenso pra tu vir com essa fumeira. Rolando vários raps, só no último volume. Ouvindo Felipe Rex, do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os fins que satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho. Bora, Bruninho, show! Sentir prazer na pegada. Meu amigo Bruninho também tá ali com a gente. O Búfalo do Marajó. Quero mais. Para, para, para, para, para, para, para, enlouquece o fuxico! Coloca tudo no escurinho! Prepara aí pro showzão da boate! 3, 2, 1, é agora! Casa, dá um grito! Super Fuga do Barreiro, Lucas, olha aí, salando a nossa cuda! É o animal esquentando tudo! O Búfalo do Marajó! Chop it like, chop it like, chop it like that! O Parazinha é palco do espetáculo e mostrando o domingo e a Verde Menei lá no Esquenta. O Búfalo. O Búfalo. O Búfalo. O Búfalo. Melhor Cidade Nova, a galera que comanda aí as lavagens dos carros da empresa Badalação. Meu parceiro Charles, lá do Novo Hugo, Evolução, o Isaac. Obrigado, Isaac, agora é a Evolução. Valeu, garoto. Carlinhos, lá no BBS, Caça Belinsaldi e Stephanie Batista, junto com o Doutor Vitor do Rock, na direita, o Vitor. Bombonzeiro respeitado na área. O bombonzeiro lá do Rubi está em todas as coquinhas. Valeu, obrigado pela sua presença, viu, meu grande parceiro. Só quem acredita em Deus coloca a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, quem acredita em Deus. Balança as mãozinhas pro lado e pro outro pra ficar bonito aqui no fuxico. Feliz nessa noite, bota a mãozinha pra cima. Só quem já se apaixonou na vida, bota a mãozinha pra cima. Quem já sossegou, na verdade, né, Darlan? Bota isso, a mãozinha pra cima. Isso. Porque me falaram que os homens de Salinas são os homens mais sinceros que existem no Brasil, é verdade. Quem é sincero pra sua amada, coloca a mãozinha pra cima. Eu queria que só os sinceros colocassem as mãozinhas no alto, as mulheres e os homens, e balançassem para um lado e para o outro. Por que, Davidson? Por que, Dalão? A gente vai fazer assim agora. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última. Bora, tem novo, cara! Eu sosseguei. Galera de Brasília. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. E aí? Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos. Só quem tiver apaixonado, põe a mãozinha pra cima. Eu aí você faz o coraçãozinho assim, ó. Balança o coraçãozinho pro lado e canta, vai. Fica cinema, eu sou pra beber. É curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro. Quantos você quiser, a partir de hoje. Esse Luizinho das Dez, eu sou Chico Homem. Nicole Miranda, demais, Marituba Salinas, Chubi. Segura aí, Bruno Pop! Bacana! Pra dançar, vai! Vai! Bora curtir assim agora, Darlan, ó! É isso, é isso. Negros parceiros, César do Posto Vale, respeitando, obrigado, César! O que é? Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor. Por quê? E ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o seu carinho. Puxa, gata, vai! Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu bebo dor, eu parto assim, me beijo na boca. As bichinhas dançando, meu mundo se acabando. Eu libero a tequila, o uísque, ela dia. Eu me jogo no mundo. A noite de madrugada vai ter que... Bora, Sabulha! O Juninho da Yamada também tá aqui. O Juninho Yamada, meu irmão. Valeu de montão, garoto! Fica sozinho da... Lucas joga bonito também. Badala variedade. Valeu com todo carinho, galera. Que rumo em fronteiras com o nosso animal. Búfalo do Marajó. Fica sozinho. Já comecei, viu, Pedro Freitas? Esse me entende, por favor. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Suba! De um lado, Pedro Freitas. É! De outro, Pedro Lopes. Elite 6. Eita porra. Bora, Felipinho! Raparigueiro. Meu grande parceiro, Jonathan, tá ali também. E o William. O William Félix. A evolução. Eu gosto tanto de... Romarinho, como tu está, Romarinho? Viver TV contigo no meu cobertor. Charlene, tu trabalha mais. Vou sentir o seu carinho. Ah, mas não. Bora, Charlene. É sozinho, eu sou vida louca. Quando meu motor, eu parto pra cima é e beijo. Por isso que tinha que ser aqui em cima. Dançando, o meu amigo, é Coxinha! Ai, Coxinha, tá aqui com a gente. Coxinha, meu grau. Se fosse aqui o último, não acontecia. Vai ter cachorrada e amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Pensa que a mulher arrisa. Rigi, rigi, rigi, rigi, rigi, rigi, rigi. Amor. Garoto, Sabura. Você me entende. Você, eu caí. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Cunharama. Amor. Obrigado, meu grande parceiro, Cunharama. Marcos, né? Está aqui o agente, aqui do lado. Verdade, valeu. Por favor. Sou do jeito que eu sou. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Já tá lotadinho o Fuxico Prime. Na planta aí, pai. E a galera dançando. Isso que é bacana, mano. Wagner Miau. Dragica. Cadê o Cib Boy? Alô, Cib Boy. Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? De novo, né? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? Vai! Vou botar meu paredão pra tocar. Bora, Bruninho! É o maestro, meu irmão, ai, conhece. Meu grande parceiro César, bicho. O César lá no posto do ar, eu ligado. Agora ele diz, Darlan, eu vou ser seguidor. O animal. Meu paredão pra tocar, meu amor, já tô... Junto o cano também, viu, Darlan? Parecido com o Sapulho César, bicho. Amanhã boto de novo, meu amor, eu vou chorar. Vou botar... Pelado, Rogério, Jéssica! Lá do Cunharão. Vou botar... Lá do setor, né, Pelado? Não pra tocar, vou botar... Vou botar meu paredão. É o solo mais lógico do mundo. Rodinho, gasta suas teclas aí, vai! Pedro Lopes, já comecei, viu? E agora eu vou parar só lá na Atalaia. Tá tudo certo, formado? Então pronto. Zeca na joia! Está ali com a gente, obrigado, viu, Zeca? Valeu, você tá curtindo o Búfalo hoje, pode crer. Música fresca. Geralmente aqui fica com som melhor. Bora, Toninho! Deve ficar puto porque é dois nós. Equipe é nós, equipe nós. Claro, claro, claro. Alô, MC Rio! Sucesso! Será no cueca, as moças podem dar e falar. Tô novinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica sentada, você fica. Tô... Bora, Mariane! Vendo a linha, cê tá sensacional. E aí, Deilo? Cima, geral, senta aqui, o nosso animal. Búfalo do Marajó. Menina bunda, começa a tremer. Meninas, é pra aterrorizar na frente do paredão. Sua música é muito bom. O animal no fuxico. Ô novinha, cê tá na... O Búfalo do Marajó. Quando tu danada você fica. Olha aí a Jarinha, a Josi, Paula Belinha, as Giseras lá do Bom Jesus. Valeu! Tá louca, tá maluca. Dedo na boca e na bunda. Começa a... Eu sei que é gostoso, né? Tá na moda social. Charlando, nosso amigo Cunha da 5G tá aí com a gente. O John Tucano também da Minha Evolução. Fala, Tucano! Vem sentir o poder sonoro do maior e mais moderno sistema de som do Marajó. Novíssimo Badala Som. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado que falava toda hora que ia me tacar. Eu queria mandar um abraço aqueles parceiro Ailson do Búfalo do Marajó Evolução. Cadê o Ailson? Tô gostando de ver, viu, bicho? Rapaz, ele colocou o nome do barco dele, taco, olha. Titaco, taco, seu... Búfalo Evolução. Baguete, titaco, titaco. Obrigado pelo carinho, viu, Ailson? Valeu, irmão. Tremidinha. Olha isso, gente. Taco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. Fisioterapeuta, um beijão pra você, Carolzinha, minha irmã. Alô, Carolzinha, um beijão pra você, nossa fisioterapeuta, curtindo online o nosso badal, o nosso Búfalo do Marajó. Se eu mandar um quadradinho, titaco, titaco, taco. Se eu mandar um espaguete, titaco, titaco, taco. Se eu mandar. Meu amigo Charles, ele, Isaac, tudo evolução. Hoje, Mosqueiro, você tá com a gente, mirando tudo. Me entreguei demais. meus parceiros Joel, Jéssica, Jéssica, Gisele, Gisele, eu também já faço parte da casa. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Em especial, Carlos. Você marcou e a Maria, Carlos, valeu, obrigado, meu irmão. Você marcou. Satisfação em receber você aqui no nosso animal. Olha, passa tudo, mas não vai. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Samuca Lanches, o pãozinho também. Joe da República tá aqui com a gente. Ele e o solo de Jesus, o Fuxigo é de Elson, o chão. E o Neto, cadê o Elson? DJ Bruno Top, bicho. E toda a galera aí. E faz parte aí da promoção de frente aqui. A comitiva do Fuxigo Prime, Davidson. O Edelson Show é o homem do Fuxigo Prime, meu irmão! Obrigado, Edelson, sempre pelo carinho, pela recepção, garoto! Tamo junto! Windows Brothers, sucesso em todo mundo! Alô, John! Você marcou. Alô, Tucano! Você marcou em mim. O Butinho da Zambi já por aí com a gente, Fernandinha! O casal da Evolução, Janara! A Evolução, meu irmão! Tudo que eu preciso. Meus parceiros, John Tucano, valeu, viu, John? Um abraço do DJ Darlan pra você, bonitão. Meu beijo, juntinho, né, John? É nóis. Eu me peguei demais. Davidson, John Clube Van Damme disse aqui pra mim agora que ele é búfalo até debaixo d'água. Tão ambiciosa para uma jovem. Jéssica, Rogério do Guiarana. Essa amiga, porque com medo está direto lá da BR do Camarão. Porque tanta pressa é melhor aproveitar antes de você. Eu saí, Teilo. Você tem muito que fazer em poucas horas de um dia acabar. Fala, meu amigo Paul! Bruninho Show mandando um grande abraço para você, você, parceiro. Sabe está certo. Você tem que entender que amor. João Clovandão me dá a evolução. Égua Cisne, aí sim, meu irmão. Aí batia forte, de azul. O tempo vai chegar. Bora, coxinha! Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Aí conhece a história. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seu segredo vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá. Salve! O tempo vai chegar. Escurada na mesa. Confesso que eu quase Charles, da cadeia. Do novo, Evolução Isaac. Esse garçom. Obrigado, valeu, Charles. Valeu, Isaac. Saideira, o Búfalo do Marajó. O meu desespero aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. Sidney da Sete e o Bogobó, meu irmão, nossa GD7. Aí com a gente, galera de Benevides, meu irmão. Grande abraço pra vocês, hein? Você é muito velho agora, meu irmão. Tempos de Kombi da produção. Uma marca inteligente e criativa.